começa um novo turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu invado Yggdrasil. Eu sou o Xande e eu quero mandar o Rodite pra Valhalla. Salve, salve, aqui é o Rodite Lord Brock. Como que é? Lords Brock? Lords Brock. É o sobrenome lá do cara do Vikings, é isso? Ragnar Lodbrok, alguma coisa assim. Lothbrok, alguma coisa assim. Lothbrok. Exatamente. E hoje estamos reunidos aqui pra falar a respeito de um título que já chegou, Rodit, já chegou o seu? Não chegou o meu, mas é a piadinha que mais rola na comunidade do Facebook. Exatamente. Vamos falar de Blood Rage, vamos falar a respeito das expansões, que a gente vai falar diversas aqui, como funciona, e nossa opinião final logo após o tie de comentários, que a gente volta já. Sejam bem-vindos à sessão de comentários. Fui summonado aqui, de repente, do nada, do além, senhoras e senhores. De Valhalla você fez summonado. De Valhalla, né? Eu tava lá de boa, banqueteando, festejando. Uhum. Mas é isso aí, Zabuzeta. Falando em Valhalla, o que fizemos esse final de semana? A gente teve presente, estivemos lá no segundo Curitiba RPG, um evento que teve na biblioteca pública, e finalmente a gente jogou RPG. Sim, a gente foi no evento de RPG e jogou RPG. Isso, porque... Caramba, cara, que dificuldade. Mas também abriu a porta, a gente sentou na mesa e falou, vamos jogar RPG, não vou sair daqui se não jogar. Exato, a ideia foi essa de, vamos jogar, e a gente conseguiu, aproveitando o tema do Blood Rage, jogar qual sistema, Snake? Nós jogamos Yggdrasil. E isso é um sistema que a New Order tá trazendo, trouxe pro Brasil, na verdade, né? Uhum. E é muito legal, cara. A gente jogou com o pessoal lá do NPCs, né? Com o nosso mestre, que foi o Theo, que mestre foda, mandou muito bem. Foi aplaudido. Foi, porque foi aplaudido no meio da sessão. Teve uma, digamos assim, performance de Banshee no meio, imagina agora o grito, então. Cara, pra você ter uma ideia, a biblioteca tava livre pra galera fazer bagunça. Em bagunça é mal dizer, né? Fala alto, então não tinha ninguém estudando, não atrapalhou a leitura de ninguém. Eram várias mesas, a galera jogando assim, e ele foi fazer o som do Banshee. Uhum. Começou baixinho, e ele foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E cara, a biblioteca tem uma acústica muito boa, que eu acho que o pessoal da outra sala acabou escutando. E não só isso, foi também a todas as mesas ficando em silêncio, olhando pra nossa mesa, que era central assim, todo mundo assim, cara. What the fuck? Cara, eu só tive uma reação, bater palma, porque o cara mandou muito bem. Excelente. Mas é um sistema bem legal, que usa D10, assim. A questão dos testes, assim, eu achei bem legal, porque você meio que convence o mestre pra você fazer alguns testes, né? Os testes e suas habilidades de ficha. Então, tipo, não é nada fixo. Uhum. É tudo meio genérico. Então, por exemplo, eu vou escalar a árvore. Você tem, às vezes, uma habilidade específica de escalar, mas se você é um personagem ágil, você pode convencer o mestre que a tua agilidade... É o suficiente pra subir aquela árvore. Sim, se tiver atletismo, você recebe pelo menos metade do bônus, essas coisas assim. É, facilita bastante, é muito legal, cara. O evento em si foi bem parecido com os outros eventos que teve na biblioteca pública, assim, no geral, né? Que teve... Uhum. A gente já teve em outras presenças lá. O terceiro andar normalmente fica pros board games. A gente viu bastante coisa interessante lá do pessoal da Fora da Caixa, né? Que é o Pedro Lato lá, que fez o Tao Long. Ele tem essa locadora. Teve algumas palestras, assim. E é um evento gostoso de ir, cara. Agora que a gente conhece o pessoal da NPCs, então o Theo, o Reginaldo e outra galera lá, muito gente boa, e recomendo fortemente pra quem é de Curitiba conhecer o pessoal da NPCs, que faz um trabalho fantástico de narração, né? Sim, em vários sistemas, né? Sétimo Mar, Shadowrun. E a gente foi lá pra mesa do lado nórdico, assim, que, cara, eu fiquei interessadíssimo nesse sistema. E é muito bacana. Outro fato engraçado, legal do Yggdrasil é que o jogo foi montado por um historiador. Isso. Então você pode jogar tanto a versão, digamos assim, mitológica, com criaturas, né, da cultura nórdica, uhum. Mas você também pode jogar o modo historiador, digamos assim. Uma versão mais política. Sim. E baseada historicamente. E essa parte dos vikings, na verdade, não é bem viking, né? Porque uhum. O viking é a terminologia que surgiu a partir de que eles começaram a fazer raids além mar, né? Conquistar outros lugares. Ali, essa parte ali é uma pré-história do viking. Então é eles entre eles, né? Uhum. A questão dos fjords, os yards, essas coisas assim nesse sentido, né? Sim, é o É Gênesis e Vinci, vamos dizer assim. É muito legal. Mas, então, olha só. A gente tá aqui pra ler os comentários a respeito do podcast que a gente fez sobre o Kingdomino, uhum. né? Tivemos bastante comentário ali. E eu gostaria que você lesse o comentário do Ricardo Santos, 76. O primeiro recado é do Ricardo Santos, 76. Parabéns por mais um ótimo programa. Nunca joguei Kingdomino, mas vou ficar de olho. Realmente, jogos familiares são uma deliciosa diversão em família. Acho que já comentei com vocês, provavelmente no programa Jogando com Crianças, que jogava muitos jogos de tabuleiro com meus pais e primos. Tanto os clássicos do Quarteto do Inferno, isso. como os outros da Grow, não tão conhecidos ou que não são mais publicados. Tenho memórias muito boas dessas jogatinas, e até por isso estou iniciando meu pequeno no hobby. Hoje, de volta ao mundo dos tabuleiros, é muito bom poder jogar com eles novamente. E agora coisas muito mais interessantes, como Catan, Carcassonne, Jaipur, que se tornou um dos favoritos da minha mãe. Legal. Por exemplo, Kingdomino parece que será um sucesso com eles. Então, obrigado pela dica. De nada. Ah, mais uma vez, vocês fecham com chave de ouro. Isso. Miracle of Sound é tudo de bom. Aliás, na mesma linha de folk acústico dessa canção, recomendo a banda alemã Faun. Ah, esse daí é aquele que o Stank tava tocando aquele dia na jogatina. Nossa, também é muito legal, isso é de fato muito bacana. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, Ricardo, novamente pelo comentário aí, como sempre. As músicas do Miracle of Sound eu adoro, cara. O cara faz umas versões muito legais, principalmente do The Witcher, mas também lá tem de Mass Effect, até mesmo de séries como o Stranger Things, que ele fez recentemente, é bem maneiro. White Wolf é muito bom. Metal, né? Sim, Metal Espadinha, né? Uh-huh. Que e a do Half-Life, do Gordon Freeman. Save My Life. Muito bom. Vamos aqui para outro comentário, que foi do Thiago Dias. Olá, galera. Parabéns por mais um ótimo episódio. Queria parabenizar também a escolha das trilhas sonoras do podcast do Jogatina, que são sempre muito boas. Kingdomino é um excelente filler e cabe em qualquer coleção. Gostei bastante, pois além de ser um jogo simples para apresentar para novos jogadores, ele é ao mesmo tempo estratégico e não afasta os jogadores mais experientes. Cada partida se torna diferente, mesmo comprando sempre os mesmos tiles, pois no decorrer do jogo, a gente fica travado pelas escolhas dos outros adversários. A Paper Games sempre trazendo bons títulos com excelentes preços. Um abraço a todos. Obrigado aí, Thiago, pelo comentário. Né? Realmente, é um Kingdomino, tipo, a gente fez um podcast pra ele porque realmente é um jogo muito divertido, simples e aquele que não incomoda ninguém. É bom pra quem tá começando, é bom pra quem já conhece do outro jogo, né? Eu vou fazer um comentário aqui mais rapidinho aqui do Leandro aqui, que mandou pra nós. Ele mandou o seguinte. Mais um ótimo cast. Parabéns pra vocês pelo excelente trabalho. Kingdomino é realmente um joguinho excelente pra se ter na coleção pelo fato de ser muito versátil. Quando se trata de apresentar principalmente para os iniciantes e não gamers. Ontem eu tive a oportunidade de jogar Kingdomino e achei muito legal. Ele adiciona camadas estratégicas ao jogo sem perder a simplicidade, mas passando a agradar jogadores mais experientes. Compra certa. Grande abraço. Obrigado aí, Leandro, pelo comentário. Então temos uma testemunha que não é um Civ Game, sim, né? Sim, até o Kaká lá do E Aí Tem Jogo, ele também comentou lá que ele curtiu mais o Kingdomino, né? Então, mas vai depender muito do sucesso de venda aqui do Kingdomino pra que a gente tenha o Kingdomino no mercado, né? Então vamos torcer aí. Mas é isso, agradecendo todo mundo que comentou aí, né? A gente normalmente não vai ler tudo aqui, porque senão fica gigantesca a leitura de comentários. Mas, Snake, a galera que não sabe onde seguir a gente nas redes sociais, por onde ela começa? Ela começa pelo Facebook. Sim. Que lá é uma porta para todos os outros canais, que é o Twitter, o nosso canal do YouTube. Quando você for procurar nas redes sociais, é só procurar Jogatina BG lá no Twitter, lá no Facebook, lá também no YouTube, como o Snake falou, né? Ou, mais fácil, então, você vai lá na página do Ludopit, procura Jogatina BG. Sim. E vai estar tudo linkado lá. Exatamente. E na semana passada, só um recado bem importante. Na semana passada, eu fiz a entrevista com o Luquita lá do Mipomenes, ficou muito bom. Ficou muito legal, cara. Ficou muito legal, e pra vocês conferirem aí. E um último recado aqui, na verdade, dois últimos recados que eu tenho que passar pra vocês. É que o último recado é o seguinte: a gente tá chegando no final do ano e eu quero fazer no próximo episódio um episódio especial, conteúdo especial aí. Eu conto com a presença, com a participação de vocês, né? Que eu quero que... com a presença mesmo, a presença, vai ser na rua... Na rua Lameia Lins, né? A ideia é o seguinte, pra você enviar seu áudio dizendo qual foi o melhor jogo que você jogou esse ano, mesmo que não seja desse ano, e qual jogo você gostaria de pedir pro Papai Noel. Olha só! Sim, então, é porque assim, tá chegando ali, a gente vai publicar esse próximo episódio lá no dia 19 de dezembro, né? E a gente vai ter um recesso ali que eu vou comentar na próxima edição. Então, quero que vocês participem. Seguinte, você grava seu áudio, você manda no e-mail jogatinabg@gmail.com com o seu nome. O que você vai dizer nesse áudio? Oi, eu sou, sei lá, eu sou o Zabuza, eu sou de... Eu gosto de batata. Eu gosto de batata, sou de Curitiba, meu jogo favorito foi Dominó, e o que eu mais quero no mundo é detetive, entendeu? Seria uma coisa assim, que eu quero pedir Papai Noel. A ideia é bem simples, é mais pra mandar um recado assim, pra dizer. Você pode comentar por que você gostou desse jogo que você jogou ao longo desse ano, né? Quais os motivos, assim, mas nada que ultrapasse ali um minuto e meio. É uma parada sucinta, é uma parada legal. Um recadinho curto, que é pra todo mundo poder brincar e se divertir. O outro comentário que eu tenho que deixar aqui é que a última edição do News desse ano, eu vou tentar fazer uma retrospectiva de jogos lançados aqui no Brasil e algumas notícias gerais do mundo, né? Então, olha que olha da hora. Só retrospectiva. Jogatina BG, olha aí. Caraca, vou chamar o Cid Moreira. Cid Moreira. Por fim, eu falei que era dois, mas agora são três, na verdade, recados. É que esse podcast, a gente tá falando de Blood Rage, mas durante o episódio a gente não comentou que Blood Rage, ela é uma reimplementação de um outro jogo do Eric Lang, que é o Midgard. Que na verdade é bem parecido, tem as regiões lá, as províncias, assim. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Midgard, que ele é um jogo de 2007, eu vou deixar o link pra vocês conhecerem também, certo? Só pra gente não esquecer de falar, sabe, sobre o jogo. Beleza? Dá raiva igual? Snake, eu quero saber sua opinião sobre Blood Rage. Como que eu posso explicar, cara? Sabe quando você tá comendo um prato de comida muito bom, cara? Sim. E tem aquele pedaço de carne que você gosta, e você sempre deixa ele pro final? Ah. Só que por algum motivo você pegou aquela carne e ela tava com uma pedra de sal. E toda aquela refeição maravilhosa estragada, daquele último pedaço com aquela pedra de sal ou um torrão queimado porque queimou na churrasqueira ou porque fritou demais, coisa parecida. É essa a sensação que eu tenho de jogar Blood Rage, cara. É muito legal no começo, mas no final eu tô dando com a cabeça na mesa e pensando, por que que eu tô fazendo isso, cara? Por que que eu tô passando raiva? Eu vim pra me divertir, cara. E eu tô achando um porre isso. Mas no geral, a somatória pra você é um jogo bom ou um jogo ruim? A respirada disso tudo. Se eu parasse, acho que no primeiro ou segundo turno, tava bom. É um jogo que eu não me conformo, cara. Eu não consigo pensar na maneira estratégica a longo prazo. E olha que é uma temática que você gosta, né? E olha que é uma temática que eu gosto, cara. E tem figuras bonitas. É tudo muito legal, tudo muito bem pensado, mas não consegue mais, gente. Não consegue. Né? Mas não consegue. Vamos lá conferir o podcast. Até depois, gente. Um beijo. A gente começa a nossa discussão a respeito de Blood Rage fazendo aquela ficha técnica. E, Xande, você pode fazer a gentileza de passar a ficha técnica do Blood Rage, um jogo de... 2015, olha aí. Feito pelo designer Eric Lang, ó mão da p***. Esse cara fez muito jogo bom. Eu aconselho vocês a verem mais jogos dele. Menos XCOM. Os artistas são Henning Ludvigsen, Mike McVie e Adrian Smith. Adrian Smith, que é o guitarrista da famosa banda Iron Maiden. Nas horas vagas que ele não tá viajando no avião dele. É. Ou tocando em shows super cheios, ele tá desenhando essas ilustrações do Blood Rage. Cara, eu não sabia disso. Você não sabia? A gente falou várias vezes quando a gente jogou, que a arte é do cara do guitarrista do Iron Maiden. Mas se eu for pegar, assim, as artes, tem uma pegada, tipo assim, metal! Metal! Metal! É, isso é. Isso é total. E é uma arte muito bonita, né? Parece que é feita em pintura sobre óleo, assim. Esse cara é sensacional. Sim, a gente vai falar a respeito de arte também. Talvez até abrir uma aspas aqui. Que o jogo, ele varia de coisas que é muito bonita e coisas que poderia ser melhor, assim, na arte inteira do jogo, sabe? Sim, foi a parte que ele não desenhou, talvez. Talvez, exato. Ou que ele desenhou. Paga pau. Continuando aqui, a empresa, a editora que trouxe aqui pro Brasil em 2016 foi a Galápagos, né? A Galápagos Jogos. Por enquanto só trouxe o jogo, nada de expansão. As mecânicas que a gente tem nesse jogo é aquele controle de área básico. Você vai fazer draft, a seleção de cartas, movimento de área, e você tem a sua ficha de jogador, onde você tem um sistema de alocação de pontos. É quando você vai gastando a fúria e você vai fazendo as ações durante a fase de ação, no caso, né? Eu diria até que ele é um jogo inteligente em termos de controle de recursos seus, né? Porque os recursos são poucos e você tem muita coisa pra fazer. Você tem que fazer muita coisa, porque se você quiser ganhar, você tem que saber gerenciar bastante recurso, né? Real Life Simulator. A categoria, a gente pode dizer, Didi, além de viking? Cara, eu achei... É, fantasia medieval. É mitologia nórdica. É, mitologia nórdica. Aqui, no Board Game Geek eles colocam que tem uma categoria exclusiva pra jogos de miniatura, né? É uma categoria. Quando você fala jogos de miniatura, é a categoria. Então, como você disse, mitologia nórdica, fantasia, né, em geral... Sim. E miniatura. A idade recomendada desse jogo, 12 anos. Vai colocar lá um criança de 5 anos jogar. No máximo, brincar com as miniaturas, né? É até um pouco pesado pra 12 anos, mas hoje em dia... Não, eu acho que é tranquilo. Você acha pesado, Xande, pra uma criança de 12 anos jogar Blood Rage? Ah, eu acho que ela já vê coisa jogos pior do tipo no computador e tal. Call of Duty. Exato. E ele não tem coisas muito... É, ele não trata a violência em si, digamos assim, né? Você não vê lá, tipo, ah, olha só uma carta com sangue. Você fala combate. É briguinhas assim que você pode ver, certa forma é uma disputa. Só morre, mas não significa nada. É. A duração, a gente considera uma hora e meia de jogo? Eu acho que uma hora e meia de jogo, pra quem já jogou uma vez, vai Às bem. Às vezes, assim. Se você for jogar naquele esquema que a galera joga rápido, sem AP, sem a galera pensar muito, vai... É, o que... Não, mas uma hora. Ele precisa, tipo, de um certo planejamento e leva um tempo pra galera parar. É, durante pensar. O draft, né, pra Sim. fazer as cartas Isso, ali. O draft é o que mais demora. Então, acho que dá um pouquinho mais. No Board Game Geek, ele tá na posição 17 no geral, né, ele já teve melhor, mas ele tá ali ainda mantendo. Tem muita gente, pelo menos no cenário norte-americano, que gosta muito desse jogo. Favorito de muita gente lá. Ele, na Ludopedia, ele tá na posição 43 no ranking geral. Esse jogo explodiu quando saiu, né? Ele Sim, virou uma Porque uma ele não foi febre. Simplesmente lançado, né? Até tem uma trivia aqui, ó. Ele foi mais um dos jogos de lançamento no Kickstarter da Communion or Not. Ele arrecadou 900 mil doletas, né? Que essa campanha que ocorreu foi em março de 2015. É claro que o que a gente vai falar hoje não vai falar nada de exclusivos, né? Porque você foi conhecer o jogo, né? O Xande, que é o dono do jogo aqui das expansões, foi conhecer o jogo bem depois que já tinha acabado até o Kickstarter, né? É, eu fui pelo hype mesmo que começou no Brasil. Mas totalmente vale a pena. As miniaturas são super bonitas e talvez ele seja um dos jogos mais atrativos, conhecidos assim. Hoje, da Comini, assim, em termos de miniaturas Miniatura. Legais. É porque a Comini, pra quem não conhece, né? Zombicide é deles, Sim. Massive Darkness. Por um jogo de 2015 tá ainda no par, eu acho que... É bom, né? Tem um significado, né? Não é porque normalmente a galera, os jogos assim que são hypados sobem, mas depois eles vão caindo. Não é à toa que ele ocupa essa pessoa. Exatamente. Diria que esse jogo ele continua clássico por ele não ser um jogo muito demorado, que as pessoas enjoam de jogar. Ele é um jogo legal que, vamos jogar uma vez aí de novo? Vamos. Temos que falar a respeito de premiação, né? Na verdade, ele não ganhou nenhuma premiação, mas ele foi indicado para vários prêmios entre 2015 e 2016. Por exemplo, as categorias do Golden Geek de jogos de estratégia, jogos temáticos, jogos com a melhor arte e apresentação, né? Porque, querendo ou não, ele tem uma arte bem atrativa. Pelo menos ali as ilustrações do Andrew Smith, a questão das miniaturas, né? Os componentes, assim, o valor agregado dele é bem alto, né? Parabéns pro design de quem fez a miniatura, né? Transformou Sim. o desenho em um negócio 3D que as miniaturas têm uma qualidade muito legal. Cara, a gente não tem como discordar, né? Pode ver as miniaturas do Zombicide, por mais ali que sejam simples, os balofos, lembra, né? Sim. Eles são bem detalhados, assim, mostra ele com aquela camiseta amarrada, aquela jaqueta amarrada na cintura, sabe? É uma característica, né, da produtora, né? Sim. Tem um certo cuidado com as Tanto miniaturas. Tanto que essa brincadeira do nome, né? Comini or Not. Tem as jogos de miniatura, assim, que são maravilhosos, ou tem jogos que nem The Grizzled, que são jogos de cartas, assim, que não tem miniatura nenhuma. Então ele fala, miniaturas boas, excelentes, ou não vai ter miniatura. Entendeu? Ou aquela coisa horrível que é o joguinho da vinheta. Quem chamou esse cara? Bom, vamos começar aqui nossa, agora sim, depois a gente fez a ficha técnica de Blood Rage, a gente tem que falar do que se trata esse jogo, né? Xande, você é o dono do jogo, do que se trata Blood Rage pra galera que às vezes não pode conhecer, né? O jogo que já tá na boca de todo mundo aí. Bom, pra você que não conhece, então, o Blood Rage ele é um jogo de controle de área baseado em mitologia viking, onde os vikings tinham aquela cultura deles de não ter medo de morrer, porque morrer pra eles era uma coisa boa desde que morrer você... na batalha é mais glorioso do que morrer em casa fazendo arroz, né? Exatamente. Se você morre com glória, você vai pra um lugar muito legal chamado Valhalla. Por isso que eu tô sendo bem legal com o Rodite, porque eu geralmente não sou, mas tudo bem. Então, ele é um jogo de controle de área muito parecido com outros jogos como o Cry Havoc, por exemplo. Sim. Né? Até mesmo o War, né? Que se você parar pra pensar, um War é um controle de área. Não que seja bom. A ideia dele é que as estratégias pra você ganhar glória, né? Que é o ponto final decisivo pra vitória. PVP. Exatamente, mas não necessariamente você precisa ganhar. Você pode ser um adorador do deus Loki, por exemplo, e querer morrer pra você... Na hora que for voltar do Valhalla, tem vários pontos, né? Eu acho que o comparativo que o Zabuza fez é bem interessante dele comparar com o War, porque, realmente, ele tem missões, tem controle de área e tem PVP. É porque se fosse um jogo só de controle de área por si só, sem missões, sem objetivos, seria um jogo muito... básico, muito raso, né? E você tendo um jogo com missões, com objetivos separados, com controle de recurso, ele deixa mais incrementado, né? E cada jogador, ele controla, pelo menos na caixa básica, ele controla 4 clãs vikings. Os 4 clãs iniciais são os lobos, são os ursos, Eu falo urso ali com entonação. Eles são os mais legais. Continuando, as serpentes, que é um clã só de mulheres. É legal isso. E o último lobo. Os lobos. Sim, é corvo. Não, os lobos eu já falei, os corvos. Os corvos ali. Aí cada um representa uma cor, por exemplo, a serpente laranja, o lobo vermelho, o urso marrom e os corvos ali, tipo, azul, né? Digamos assim. Pode dar um spoiler e falar que você pode comprar numa expansão que vem as cabras? Exatamente, que vem os rans, né? As cabras ali, que é a expansão. Na expansão do quinto jogador adiciona esse novo clã, ele é de cor verde ali, as bases, as miniaturas e tal. Alô, você que jogou Goat Simulator. Exatamente. É que em relação aos clãs, ele tenta de diversificar de uma maneira que, diferente do nosso conhecimento viking, dá a impressão que não é uma coisa que a gente conhece de cultura popular, mas ele foge um pouco, assim, que nem os lobos, podemos dizer assim, chega até a lembrar druidas, essas coisas do tipo, assim. O que eu vi ali que eu acho interessante de comparar, assim, pra cada jogador ele vai controlar um líder, né, do clã, que ali ele tem, tipo, um estandarte ali, com uma bandeirinha, como se fosse do seu, representando o seu animal, né, digamos assim. Você tem uma miniatura ali de Drakkar, como se fosse o seu navio, que daí ele vai pro fjord, que a gente vai explicar daqui a pouco as áreas do mapa. São todos iguais. E você tem 8 guerreiros, dividido em 2 diferentes. São 4 de um tipo e 4 do outro. Mas normalmente, por exemplo, um dos clãs ali, por exemplo, o clã dos corvos ali, que eles são os lanceiros, né? Tem uns que é só de machado, tem uns que é escudo e machado, e assim vai. Então, é bem legal que as miniaturas de um clã pra outro, eles mudam pra ser diferente. Porque, assim, teoricamente você joga só com uma cor, né? É só pra representar a cor e pra aquela miniatura tá em campo. Mas a questão de ter flavor, de ter sabor ao jogo, na questão das miniaturas ser diferente entre outras, fica legal, ó. Adiciona aquele apelo visual, né? É, você cria uma certa empatia pela facção que você tá usando, sim, né? É que você vê a diferença. Fala, olha, eu quero esse aqui porque são os lanceiros, são os escudeiros, tem machado. Então você coloca esse apelo visual pra você escolher o clã e tal. A gente tem que falar também o mapa do jogo, né? Como que ele é representado. O mapa central que fica no meio da mesa, ali tem outros playmat, que são os playmat dos jogadores, e a parte Valhalla e o controle das eras. Mas o mapa principal, ele tem as regiões que tem províncias. No meio ali tem Yggdrasil, né? Pra representar como se fosse a parte da mitologia ali, né? Que é tudo da árvore ali, da origem mitológica deles. E você tem a parte dos fiordes ali, que são a parte costeira entre províncias, né? São pedaços, né? Na verdade, as províncias se tornam penínsulas ali. Eles, sim, são um pedaço de água que entram pra dentro da ilha. E esses pedaços de água, então, eles dividem em duas províncias. Então, um barco que tá num fiord desse, ele tá, na verdade, em duas províncias ao mesmo tempo, né? Sim, ele tá ali dividindo, porque na hora de rolar um saque, que a gente vai abordar daqui a pouco, ele pode participar do combate. Se caso ele não for destruído, ele participa do outro e rolar ali também um saque, né? Talvez até uma crítica aqui nessa parte, porque normalmente quando você olha o mapa, você vê toda uma região ali adjacente ao mapa principal que tem água e você pensa, não, vou pegar um barco aqui e vou movimentar de um lado para o outro. Na minha opinião, isso deveria ser um pouco mais bem implementado, sabe? Talvez porque fica só um fiord ali, que é só aquele pedaço de água ali e você não consegue mover. Você colocou ali, ele tá travado para sempre até ele ser destruído e você poder, em eras futuras, você colocar ele em campo de novo, né? Eu acho que podia ser uma expansão, algo do gênero, porque se você vai ter uma locomoção dos barcos, tem que haver um combate de barcos. Entendi. Então, daí, no caso, já saía da ideia original do jogo, que é o combate pelo saque. Tipo, a expansão, tipo, a história viking, que é você pegar, sair de lugar X e ir pro lugar Y, conquistar e saquear, que é, no caso... É porque ele simplifica essa questão, né? Porque, pseudo-lore do jogo, né? Que isso. Você invadir uma província e conquistar, né? Tem até uma questão que o pessoal fala, assim, que muita gente critica muito o Blood Rage, porque a galera pensa que é um jogo exclusivamente de batalha, e acha a batalha meio rasa, sabe? Essa parte do saque. E eu acho uma parte bem interessante, porque se você olha Blood Rage como todo, né? Ele tem um aspecto ali de Militrash, por conta de miniatura, mas ele também tem um aspecto bem euro, assim, de gerenciamento de recursos, de controle de área e outras coisas, né? Fica ali um meio termo, né? Ele fica um euro-trash da vida. Não, eu até entendo, tipo, a crítica da galera falar que ele é um jogo só de combate, porque o objetivo de vocês é conquistar, digamos, X ponto. Sim. Ou maior grupo, conquistar maior número de territórios. Não tem uma história, sim, geral. Mas é como a gente discutiu anteriormente. Nem tudo precisa ter um lore. Ou não, né? É, fica do... coisa. Fica... Mas pelo menos ele dá um contexto, né? Isso. Contexto. Ele não vai se aprofundar. Fala, ó, esse personagem aqui, ele carpia quando ele tinha 15 anos. Não precisa disso, tá ligado? É o que eu ia falar. Eu acho que a proposta do Blood Rage foi simplificar as coisas. Tanto, sim, que a mecânica dele às vezes é tão simples que as pessoas acham rasa. Mas ele foi um jogo pra ser simples, né? Ser legal, mas ao mesmo tempo ele não ser tão raso que ele nem tem uma apresentação legal, né? Pelo menos eles tentaram manter. Tem um aspecto ali estratégico, né? Você tem como criar estratégia, não simplesmente só colocar miniaturas em campos, em campo ali, em regiões, e pronto, né? Mas é uma coisa que acontece já no nosso grupo de jogatina, uh-huh, eu acho. Ele é um jogo meio filler, assim. Se a gente tá com aquele apelo de vamos jogar um jogo por Benço. 4 horas que vai estourar a nossa cabeça, a gente vai jogar esse antes meio que pra esperar alguém e tudo mais, mas vamos jogar outro mais demorado depois. É, isso é verdade. Ao meu ponto de vista, ele é mais um for fun, é algo mais pra, tipo, light, podemos dizer assim. Nada de estratégias absurdas, nada de muito intelecto e planejamento supremo, assim. Ele, sim, tem uma parte de planejamento, e só que ele também tem a parte de combate. A mesclagem dessas duas coisas que torna um jogo simples e atrativo. Exato. Na minha opinião, eu acho ele bastante interessante. Só vou colocar mais umas observações, né? Os nomes ali das províncias e das regiões é interessante. Por exemplo, Jotunheim, Alfheim, Mannheim, são as regiões ali, tipo, que são representadas por cores, né? O Jotunheim, que é na parte sul ali, é azul. Na parte oeste ali, que tem Alfheim, que é cinza. Tem Mannheim, que é amarelo, né? Essas regiões têm províncias, e dentro da província tem as aldeias ali, que é representado por espaços onde você pode colocar suas miniaturas, né? Seus carinhas em campo. E cada jogador nesse playmatch ali, que você tem, que você controla o seu clã, o que você vai ter de upgrade, as miniaturas, informações de guerreiro e tal, ele tem ali uma, digamos assim, um gerenciamento de recurso, e conforme você vai fazendo saques e outras coisas, você vai podendo dar upgrades nessas informações. Você vai poder melhorar a quantidade de fúria que você começa a cada era. Todo mundo começa inicialmente com 6, mas conforme você vai saqueando e você vai tendo vantagem sobre isso, você vai dando upgrade nessas questões. É, podemos fazer um comparativo até com RPG. Uhum. Existem, digamos, os seus atributos, são os 4, dá pra citar ali? É 3, né? 3, né? É, porque a parte de cima ali é fúria, no caso, como se fosse estamina, teoricamente. Esse é o dinheiro por turno, digamos assim. Sim, estamina, dinheiro. Isso. Aí você também tem uma outra informação ali, que é a parte dos machados, né? Que é exclusivamente pra quando você vai combater. Representar o combate, quantidade de força. Não, isso não é quantidade de força. Isso é pra dizer quantos de glória que você tem. Porque tudo na cultura nórdica, viking, é assim, é tudo voltado pra glória. E glória pra nós nesse jogo é ponto vitória. Então, conforme você vai fazendo saque, você vai dando upgrades nessa informação dos machados, você vai aumentando o número de glória. E você também tem os elmos ali, que é pra representar a quantidade de miniaturas que você pode ter em campo. É, você começa com no máximo 4 miniaturas em campo, né? Que você pode até colocar até 4. Não que você comece colocando, né? Mas você pode melhorar isso até, sei lá, 10 miniaturas em campo. Esses aspectos ali dos atributos também faz toda uma parte de estratégia, né? E tudo tem um propósito, né? Porque se você conseguir subir todos os atributos, no final você ganha uma pontuação maior. Ganha a pontuação. Ele tem um propósito. Não é simplesmente, só vou aumentar realmente pra ficar mais forte. Não, ele tem um propósito que explica por que que você tem que... O que que você vai ganhar com isso. Exato. A gente não chegou a falar aqui, mas o jogo ocorre ao longo de 3 eras, né? São 3 eras ali, depois da terceira era ele acaba. Cada era, ele tem 6 etapas. É, o jogo começa com as dádivas dos deuses. Sim. Que são, que é o que os deuses dão pro seu clã no início de cada rodada. Esse é a dádiva dos ninjas. Basicamente é a etapa de draft, onde você tem várias cartas. Um exemplo, por exemplo... Por exemplo... Eu falo isso direto, não tá perdoado. Você dá 8 cartas pra cada um, né? Uhum. As pessoas começam a pegar uma carta, passa pro próximo, até que você fique com 6 cartas na mão, e as outras 2 você volta pro montinho de descarte. Se você já viu mecânicas nesse sentido, o Inseve Wonders, mas, né? Você vai passando só ali. Pra deixar claro, pra que serve as cartas? As cartas, então, elas vão ditar a sua estratégia, porque as cartas, elas têm alguns tipos diferentes. Um dos tipos são as cartas vermelhinhas, que você pode aumentar a sua força... Durante a batalha, um saque, né? Onde você é obrigado a jogar uma carta, mas não necessariamente ela tem que ser uma carta de batalha. Sim. Mas se for, ela vai te ajudar. Tem as cartas de objetivo, né? São os verdes ali. Que você baixa lá na mesa e depois, quando se for revelar os objetivos, isso pode as te dar as missõezinhas de cada era, né? Exatamente. Tem as cartas de melhoria, que podem ser melhorias de clã, melhorias pra deixar as suas unidades mais fortes, né? Seus ou pra baixar monstros e outras criaturas mitológicas, né? Exatamente. Essa carta da melhoria, ela é de cor preta, né? E todas essas cartas, assim, por exemplo, de melhoria e as unidades que você tem no seu playmat, ele tem um valorzinho ali em uma bolinha vermelha, que é a quantidade de fúria que você tem que gastar pra você colocar ali em campo, né? Pra você, por exemplo, fazer a parte tudo tem de invasão. Custo, né? Nada tudo de graça, tem custo. Né? Dessa questão de custo, a gente vai pra fase de ação, que daí a gente tem 5 ações. 5 ações, então, que é invasão, que significa você pegar uma miniatura que tá na sua reserva e colocar em campo. Uhum. Pra você colocar ela em campo, você vai pagar o custo dela em fúria, ou você vai colocar de graça no caso de, por exemplo, o seu líder, né? Uhum. A marcha, que quando você pega uma ou mais miniaturas que estão numa mesma província e move pra uma outra, que não precisa ser adjacente, então esse jogo você faz um teleporte. É completamente imprevisível e a treta acontece geralmente nessa hora. Exato. Você pode descer uma melhoria, que é quando você pega uma carta de melhoria e acrescenta no seu playmat. Você pode baixar uma missão. Que daí ela fica não revelada, né? Ela fica ali em cima das fichas do jogador. É só durante durante lá na quarta etapa dessa era que ela é revelada e vê se você atende os pré-requisitos dela. E é muito importante você baixar a missão, porque se Sim. você não baixou, vai chegar uma hora que o turno vai acabar, você não vai ter mais fúria e você não vai poder mais baixar. Por mais que você tenha muita carta na mão, mas quando você tá com 0 de fúria, você não pode fazer mais nada. Nem invadir, por mais que invadir, por exemplo, saquear, que é uma próxima ação que você vai falar que é grátis, você não pode fazer, por mais que ela custa 0, mas você tem 0 de fúria. Então você não tá motivando mais os seus amiguinhos ali. Exatamente. Então, igual o Zabza já falou, a última ação é a de saque, onde você já está numa província e você simplesmente fala que vai saquear aquela província, mas todo mundo que tá nela ou adjacente a ela pode se juntar à treta. Sim, e isso vai ser limitado pela quantidade de espaços de aldeia que tem em cada província. Então, por exemplo, se você já tá numa província de 3 aldeias e você já tá dominando as 3, só se caso tiver um fiord ali, que daí compartilhando com outro jogador, mas essencialmente se não tiver fiord e você tá dominando toda a província, o saque ocorre de graça. Só que saque sem batalha não dá glória, né? Então você tem que gerar a treta, saquear, né? Saquear ali pra você gerar a treta, porque durante a preparação do jogo, cada uma dessas províncias a gente coloca umas fichas ali que vão te dar benefícios. Precisa explicar, né, o porquê que você vai querer saquear. No start do jogo, no preset, cada província vem com, digamos, um upgrade, né? Vem com um atributo que você pode melhorar. Um atributo que você vai poder melhorar. Então, tem um propósito. Por que eu vou saquear isso? Não só pela glória. E você vai aumentar lá o quê? Sua fúria, você vai aumentar seu machado, você vai aumentar seu elmo, e também você pode até ganhar pontos de vitória ali, conforme a província vai te fornecer, né? E lembrando que quem ganha o saque, independente do que ele saqueou, ele já vai ganhar uma quantidade de glória igual à quantidade de machados que ele tem. Isso. Então por isso que é importante você buscar saquear ou de fazer missões que vão te fornecer upgrades das seus atributos, né? Só um exemplo, você consegue lembrar de alguma missão, Zabson? É bem simples assim, por exemplo, eu falei de regiões, né? Ali vamos supor que eu tenho uma carta de missão que fala assim, você tem que controlar, ter a maior força em uma das províncias de Jotunheim. Aí lá no final da era, revela a missão. Aí minha missão era ter uma força ali. Aí eu domino, por exemplo, uma província ali do meio de Jotunheim. Aí o que acontece? Eu tenho força maior, revelo, eu atendo atributos. E essa missão vai me fornecer, não pontos de vitória, mas eu vou poder melhorar um dos meus atributos. Então eu vou melhorando isso aí, não só com os saques, mas também através de missões. Sim, é importante destacar que essas missões não são reveladas pra todo mundo. É só durante a fase de revelar a missão. Mas conforme você vai jogando, você acaba percebendo que o cara bota muitos figures em determinado espaço, daí você começa a analisar o jogo, consegue perceber qual que é o intuito da pessoa, né? Sim, e tem uma coisa que eu acho legal, que o Xande até pincelou ali, mas eu acho que vale destacar. Por exemplo, se você tá numa província, você tá sozinho, mas alguém foi lá e lotou, independente se você não pode sair de uma província que tá sendo saqueada, você não tem como fugir do combate, você tem que participar. E mesmo que você não tenha cartas de combate, entendeu? Vamos supor, eu tenho uma província ali de 4 aldeias, eu tenho 2 miniaturas, o Xande e o Roger tem uma miniatura lá, e eles invocam o combate. E eu não tenho nada, Você é viking, cara. Não, mas eu sei, mas você vamos não supor, foge da guerra. Eu sei, não foge da guerra. Você tá ali pra... Você não tem como falar, eu não quero participar, você vai ter que participar. Mas vamos supor que você não tem cartas vermelhas que é destinada pra combate pra aumentar sua força e outros efeitos que podem surgir. Se você tem uma carta de missão, você apresenta ela, mas ninguém também apresentou força suficiente e você ganhou, aquela carta de missão é descartada e quem participa do saque e não ganha, as cartas que você utilizou volta pra sua mão. Só quem ganhou o combate, ganhou ali o saque, que vai descartar a carta. Então você também pode ficar forçando o cara a descartar a carta ou deixa eu dar uma olhada, fazer um bait aqui, né? Jogar uma isca aqui pra ver o que o cara vai poder jogar aqui de interessante ou fazer o cara jogar uma carta muito forte, entendeu? Eu não vejo vantagem nisso, mas é uma estratégia que às vezes pode usar. Entendeu? Às vezes pode ocorrer isso tranquilamente, né? É, no jogo vai ter gente querendo morrer, isso. Vai ter gente querendo matar, vai ter gente querendo ficar na sua e só somar força numa província sozinho ali. Porque quando você morre, as suas miniaturas, ela vai lá pro Valhalla, né? Que ela fica lá acumulando, porque assim, não adianta você morrer e voltar pra sua área de reserva, porque senão você pode ficar infinito se você tiver como colocar, né? Se ela morre nessa era, ela vai pra Valhalla e ela vai só sofrer a liberação daqui um tempo que a gente vai falar, né? No caso, depois que você fizer as ações, você vai pra quarta etapa da era, que é missão. É justamente aquela questão. Você baixou um monte de carta ali não revelada, né? Em segredo ali, dizendo, ah, essa aqui eu tô baixando uma missão. Você revela elas e você vê se você atende o atributo. Porque, vamos supor, eu tô querendo colocar maior força ali. Eu coloquei uma carta no começo da primeira missão que eu fiz é colocar a carta lá de dominar, ter a maior força em Yggdrasil. Mas depois, ao decorrer dessa era, a galera foi entrando em Yggdrasil, eu revelo, eu não tenho efeito nenhum, porque eu não tô dominando em questão de força. Então, é um planejamento a longo prazo. Não adianta você também já colocar e já começar a colocar a criatura naquele lugar, porque vai dar aquela ideia, ah, você quer dominar aqui então? Ah, você quer tal coisa? Então, você tem que saber, nesse jogo, tem um lance de não entregar muito sua estratégia de início. Por exemplo, o Xande falou, né? Você tem o Loki, né? Que é uma carta lá do a bênção do Loki, digamos assim, que o seu objetivo é destruir o máximo de criatura possível, porque lá durante uma das etapas, a última etapa da era, que é a libertação de Valhalla, pra cada criatura que você liberta lá, você vai ganhando pontos de vitória, entendeu? Então, é muitos caminhos de vitória que você pode ter nesse jogo. Exatamente. E depois que as missões são reveladas, vem o Ragnarok, né? Sim. Lembrando que a temática do jogo Viking é que o mundo está acabando. Sim. E que você está preso numa ilha com mais um bando de gente louca e que essa ilha vai diminuindo. Sim. Então, a cada rodada a ilha vai diminuindo, onde uma das províncias você já sabe anteriormente que ela vai ser destruída, mas ela é efetivamente destruída naquele turno. Todas as miniaturas que estão naquele lugar vão pra Valhalla. E quem teve miniatura destruída durante o Ragnarok ganha pontos de vitória. Na primeira era é 2, na terceira era pra cada miniatura é 3 e na quarta era pra cada miniatura é 4 pontos. Então, às vezes você quer ser destruído no Ragnarok, entendeu? Cara, seu objetivo é morrer no Ragnarok, não é você viver pra sempre, tá ligado? É, isso é. É um jogo de... seu destino é a morte, não é? É, porque assim, se você olhar essa questão do mapa, além de Yggdrasil, você tem as regiões ali que somam um total de 9 espaços pra você ter. Aí, conforme o número de jogadores, que pode ser de 2 a 4 com a caixa básica e até 5 com a expansão, você tem já regiões já destruídas previamente. Por exemplo, em 2 jogadores você tem 3 regiões, em 3 jogadores que são destruídas inicialmente já, fora as próximas 3 que vão ser destruídas pelo Ragnarok, em 3 jogadores começa com 2 regiões destruídas, em 4 jogadores começa em 1 região e 5 não começa com nenhuma região destruída, entendeu? E o que faz a gente pré entender que esse jogo obviamente foi pensado pra 5 jogadores. Exatamente, essa é a... É uma crítica, né? Que pode ter. Não é crítica, o cara simplesmente desenvolveu o jogo já pensando em ganhar dinheiro. Não, isso é. Questão de mercado faz sentido, entendeu? Mas todo mundo fala, ah, mancada. Não, é questão de mercado, cara. Tem que pensar que o jogo não é feito pra você porque você gosta de jogo, é porque tem empresas e funcionários e outras coisas. Não que eu esteja defendendo, mas funciona assim o capitalismo. E todo mundo trabalha por hobby, né? É, exatamente. Vamos trabalhar aqui, fazer miniatura de graça. Mas se você pensar bem, no fim das contas, eles pensaram no jogo como um todo. Uhum. O jogo, a mecânica dele é extremamente inteligente pra ser simples, mas legal ao mesmo tempo. E o que eles fizeram foi que eles já criaram todos os componentes já pensados com uma estratégia e eles foram transformando isso em expansões, em DLCs, né? O jogo base vem em 4 jogadores e o quinto jogador é uma expansão à parte, até porque não existem muitos elementos que você pode ir colocando nele. E só pra a gente encerrar a última etapa aqui, que é a libertação de Valhalla, que é justamente o quê? No final de uma era, você vai colocar todas as suas miniaturas que foram destruídas na sua reserva pra você utilizar na próxima era. Então, não adianta você ficar com medo, assim, de morrer na batalha. Você vai tranquilamente, porque daqui a pouco, na próxima era, você tá tranquilamente. Aí a próxima era ocorre novamente, até a terceira era, onde assim que acabar a libertação de Valhalla da terceira era, a gente acaba o jogo e vê quem tem mais pontos de glória e é o campeão, né? Acorda, campeão! Que campeão, cara? Que nada de campeão, rapaz. É, vitória, é o vencedor. Você que é o cara mais glorioso, que mais venceu no calor da batalha, que teve mais glória. Exato. E agora vamos falar então sobre um sobre um tema que ainda não está no Brasil, mas que a gente gostaria que estivesse, né? Os Estados Unidos aqui, Los Angeles e Miami. Ó, a gente tem várias expansões, uma que a gente previamente já comentou aqui, que é a expansão do quinto jogador, que vai adicionar o clã dos carneiros, né? Os carneiros ali, da cor verde. Além disso, ele vai incluir novas cartas, porque conforme o setup das cartas ali que você tem de cada era, fala assim, essa carta só pode ser utilizada em 4 jogadores. E como você aumenta o número de jogadores, então mais cartas vão ser necessárias, e ele adiciona cartas ali de maior força, então ele vai colocar uma variedade de cartas pra cada uma das eras que vai poder entrar ali, né? Estendendo a vida do jogo, cara. E bota mais um amiguinho pra tretar junto aí. Exato. Como a gente falou, né? A expansão que necessariamente podia ser ali... Podia ser lançado tudo junto, mas é que... Aquilo que falou. É. A questão de o cara tentar mercado, dar... É mercado, dobrar, gente. A vida... Não é só mercado, é dobrar a vida do não jogo. Isso não é dobrar a vida do jogo, né? Isso aí é questão de mercado mesmo. Vamos lançar a parte porque vai dar dinheiro. Não, sim, mas se você querer... Imaginar comigo. Certo. A gente tinha jogado Blood Rage sim, que o Xande comprou. Certo. A gente jogou, passou um tempo sem as expansões. Aham. Ele comprou as expansões. A gente jogou o jogo de novo. Fazia tempo que a gente não jogava. Isso é. Então, querendo ou não, dá uma sobrevida ao jogo. Se mantém o jogo no mercado. Então, não é só... É, e a gente tem grupo de pessoas aqui que não é sempre 4 pessoas. A gente tem 5, 6, então... Exato. Sim, e às vezes, vamos jogar Blood Rage? Ah, não, só dá pra 4 pessoas. Aí fica... Ah, não, mas comprei a expansão. Ah, beleza. Completa mesmo. E aquela província que sempre começa destruída, ela começa a te dar um pouco de toque, assim. É. Por que você não consegue jogar com o tabuleiro todo aberto? Ah, porque tá faltando um cara aqui, né? Sim. Pulando da expansão do quinto jogador, a gente vai pra expansão dos místicos de Midgard, que é onde adiciona uns bonecos a mais, cada clã, né? Ele já vem já por 5 clãs aqui. Ele vai adicionar 2, digamos assim, clérigos, né? 2 místicos de cada um dos clãs. É que você viu lá na série do Vikings, né? Você viu aquele cara sem olho? Eu achei eles bem... Porque os primeiros bichos... Primeiras criaturas mitológicas no jogo principal são extremamente do meu ponto de vista. Eu vou bipar todos os seus palavrões, mas vai, continue aí. Desculpe. Não, relaxa. Pode falar. Então, eu bipo tudo. Então, você manda uma expansão sem não mandar nenhum monstrão, eu acho muito frustrante, tá ligado? Olha só, é porque assim, a gente comentou, né, que esse jogo... Vamos citar quais são os bonecos. Fala aí, Zabos. Não, não tem nome. Eles são místicos. Eles não têm nomes. Não, mas tem... Mas, ó, deixa eu só colocar uma observação. A gente falou, né, que de Kickstarter. Ele adicionou, por exemplo, no Kickstarter, exclusivo de Kickstarter, porque o pessoal ajudou a financiar o jogo. Por exemplo, tem o Fenrir, o Lobo de Fenrir. Tem mais uns 2 outros místicos, né? Então, ele tem, além dos componentes especiais lá pra você não usar token de cartonado, né? Então, tem toda essa questão. Os místicos, então, eles são 2 pra cada um. E a mecânica do místico, ela é a seguinte. Ele é uma melhoria de clã ao invés de ser uma criatura mitológica. E você só pode colocar um místico na sua reserva quando você tem essa melhoria. Isso, somente um, né? Se você tem que ter uma segunda melhoria pra você colocar o segundo místico, né? Exatamente. São 2 melhorias diferentes, só que elas são acumulativas. Se você coloca uma melhoria, você tem um místico com uma certa habilidade. Certo. Se você tem uma segunda melhoria, você tem 2 místicos e os 2 místicos têm as 2 habilidades. Sim, são cartas que são adicionadas ali pra cada uma das eras, né? Da primeira, segunda e terceira era, que são adicionados esses místicos. Eles utilizam o espaço de aldeia? Eles utilizam, mas eles têm... São 2 habilidades. A primeira é... Uma delas é um místico pode entrar em um espaço já ocupado e simplesmente tirar aquele cara de lá. E o outro místico é o místico que, quando ele morre, quando ele perde, na verdade, ele não é destruído. Ele sai e vai pra outra província adjacente e entra lá. Entendi. Ele tem 2 de força, né? Ele já conta ali como 2 de força e ele não custa pra invadir. Exato. Ele só custa pra você fazer a melhoria de clã, mas depois ele... Assim como o seu líder, né? Ele tem 3 de força, então você pensar 3 de força, então tem que pagar 3 de fúria pra colocar. Os místicos, no meu ponto de vista, ele agrega em questão de estratégia. Sim, isso é verdade. Sim, mas em questão, digamos assim, de combate ou de... É mais pra ter aquele... É mais estratégico mesmo. Sabe aquela pegadinha? Olha só, você tá fazendo aqui, vamos destruir esse carinha aqui fortão, porque você, vamos supor, coloca um monstrão, ele pode vir lá e pisar esse monstrão e acabar o monstrão. É, sim. Eu diria que eles são assim, ele é uma estratégia boa porque ele é um misto do que você pode ter como uma unidade básica ou que você pode ter como uma unidade de um monstro, né? E o teu custo, você acha que vale a pena o custo? Questão de benefício? Eu não acho ele tão custo-benefício assim. Cara, a gente não joga com místico, é difícil quem joga com místico, vai falar aqui no nosso grupo aqui. Não, a gente jogou pelo menos umas 3 vezes já com os místicos, mas ele... A gente joga com os místicos, tô falando, mas utiliza ele no jogo? Isso é me pergunta. É porque depende muito, porque assim, nós, vamos supor, tá lá no draft, aí você fala, vem um combate mais 6, vem um místico. Vem um combate mais 6, vem um místico, entendeu? Às vezes você tá pensando, vamos supor, eu gosto de jogar naquela estratégia de controle de área. Fala assim, um controle de área bem interessante ou um místico que às vezes não pode ser tão interessante assim. Então faz parte da estratégia. Ele vai adicionar mais um caminho de vitória, se entendeu? Se tiver um místico monstrão, é óbvio que vou pegar o monstrão, só pra deixar bem claro. Os bodybuilder ali. a terceira... Sim, a terceira expansão. A última expansão é uma expansão que adiciona as miniaturas dos deuses. Sim, entra as divindades ali, que são 6 divindades. No caso, entra ali Odin, Thor, Tyr, a Frigga, né, ou Freya, dependendo de onde você vai, o Heimdall e o Loki. Os deuses, então, são escolhidos apenas 2 por jogo. Sim, é sorteado ali, faz um... Não é nem draft, é sorteado. Tá tendo o Ragnarok, mas só que os outros deuses tiraram férias também. Tem uns que vêm pra ver o que, que vai acontecer, sabe? É, ele coloca como se fossem variantes, assim, pra questão de saques e outras coisas, né? É que se for pra botar todos os deuses, acho que foge muito da temática do jogo todo, né? Daí sim. Desbalanceia, ou pode ter... Eu acho que deveria colocar 3 em vez de 2, na minha opinião. Porque 3, acho que talvez ficaria mais interessante. É que eu acho que não tem espaço. É, no Ragnarok depois... Conforme vai diminuindo o espaço, né? eles vão migrando de província, né? E os deuses, a ideia deles é que eles mudam a regra do jogo para uma determinada província. Certo. Uma vez que alguém saqueia aquela província e o saque é resolvido, a pessoa que saqueou tem o direito de mudar o deus de província, ou seja, jogar a treta para uma outra província que faça sentido para ele. Ou seja, tem mais sentido estratégico novamente, né? Ele reformula toda a estratégia do jogo. Ele vai colocar ali esses efeitos, né? Mas assim, vamos supor, essa província que você está acostumado a saquear aqui em vários jogos, vamos supor, é uma província com poucos espaços, poucas aldeias, fala, não, essa o província agora, vamos colocar o Loki aqui. E a habilidade do Loki, por exemplo, quem perdeu, os jogadores que perderam o saque, eles vão ganhar o ponto de glória no lugar do cara que ganhou. Na opinião de vocês, você acha que talvez as expansões tenham um caráter de balanceamento também? Não, ou eu não? Acho que é só pra agregar estratégia ou coisas do tipo, assim? Eu acho que essa última dos deuses, principalmente, ela dá uma... Ela agrega uma questão mais de... Até de contexto, de lore, né? Por trazer os deuses pra dentro e eles mudarem a regra do jogo de acordo com a característica de cada um. Por exemplo, o Loki, que é o trapaceiro, ele faz quem perder, na verdade, ganhar, né? E quem ganhar, perder. Todos nós perdemos. Sempre. Bom, vamos falar a respeito de cada um dos deuses aqui. O Tyr, ele é o Lorde da Batalha. Eu diria que ele é o Ares da mitologia nórdica, né? Quem tá na província do Tyr, todas as forças das figures contam como zero. Então, apenas os cards de batalha são o que definem a guerra. Esse aí é legal pra quem tá jogando contra o Rodite, né? É, que gosta de jogar. O cara que gosta de jogar com o Zé Ruela, que daí todos os Zé Ruela são igual ao Zé Ruela, tá ligado? Tem o Thor, né, que é o deus que é chamado de O Vitorioso, que o ganhador da batalha na província dele ganha 2 de glória por inimigo destruído. Então esse aqui é pra quem tá focando em realmente ganhar saques. Sim. Né? O terceiro deus aqui é o Odin, o pai de todos, né, também chamado de Von Miller. Não, peraí. É... Olha a piada de NFL. Caolho. Se você consegue fazer um saque e ganhar na província dele, você ganha a recompensa de novo. Você consegue ganhar a recompensa 2 vezes, então, na província dele. Isso é legal, cara. Se você faz um combo ali... De novo, é estratégia pra quem tá querendo saquear e ganhar. Agora, eu fico imaginando, vamos supor, o cara coloca um cara na província aqui, coloca o cara na província lá, ele saca com... Ele faz o saque ali com o Odin, vai lá pra outra e faz o saque também e vai fazendo um combo muito absurdo, né? É. No jogo tem o trono de Odin, lembra? Que ele duplica. Sim. Então ele praticamente usa o Odin em campo. Tem a Frigga, que é a mãe protetora. Todo mundo que tá na província dela, então, não pode ser destruída durante um combate. Sim. Então o combate acontece. Tem nada a ver com o Viking isso, porque os Vikings gostam de morrer. Então acontece o seguinte, você vai lá, combate, todo mundo feliz, de repente nada acontece, feijoada. Vamos fazer um churrasco aqui. Fazer um churrasco, um espetinho. Brigamos na próxima província aí que não tiver essa deusa do c*** pra trabalhar. No nosso grupo, por exemplo, eu inclusive tô procurando novos amigos, galera. Quem não for babaca, por exemplo, por favor, me manda uma mensagem. A gente não joga com a Frigga porque não tem jeito. Todo mundo quer ser babaca aqui. Mas, meu irmão, não é questão de ser babaca. Você é viking, cara. Se você não morrer na batalha, você tá amaldiçoado. Você não tem glória. Você não... Não adianta vencendo... Não faz sentido esse bagulho... E não ganhar o jogo com vitória aí, de glória. Ah, ninguém vai morrer. Ah, meu Deus. Que boneco nada a ver pro jogo, cara. Boneco. Próximo deus, então. O Heimdall, que é o... O cara do arco-íris. O olho que tudo vê. O olho que tudo vê. Quem briga na província dele, então, todo mundo tem que jogar as cartas abertas. E a pegadinha é que quem começou o saque joga por último. Mas é vantagem pra quem tá saqueando, né? Exatamente. Porque daí eu utilizo o bônus. Ah, o que não, que é aquela... Não é a pegadinha. Ah, então eu vou jogar uma carta qualquer pra não perder aqui. E o mais legal é que esse cara, ele é um combo pra quem tá querendo ganhar a província. Porque você é o último a olhar, então você já vai vai ter uma certa vantagem sobre os outros, e se você saqueou primeiro, você ainda consegue jogar ele pra uma outra província que você já tá de olho ali. Sim, então é, ele isso é bom. Ele é um cara bem legal de jogar. E o último que a gente já falou, que é o Loki, o deus da trapaça, em que na província dele, as batalhas, então, quem ganhou o saque... Quem perde ganha, quem ganha perde. É tipo isso. E é isso aí, quem ganha a glória é quem... perdeu, e quem perdeu não ganha glória nenhuma, ganha apenas todos os jogadores, né? Tem que colocar aí, são exatamente. Os outros jogadores. Você fida quem tá te fidando. Daqui pra lá, de lá pra cá. Você usa o Loki como vantagem, e tem umas cartas de clã de melhoria lá, que é o alguma coisa de Loki, né? Que tem lá, que quando você faz a libertação de Valhalla, você ganha. Você tá vendo que tem um Loki na província e nem vai pra aquela... Se você for pra perder, vale a pena. Se for pra ganhar, daí não vale a pena. É, exato. Mentira, galera, vai lá que é muito Loki. É muito Loki, tá certo. Ao fim aqui de mais um podcast, eu vou pra considerações finais aqui de Blood Rage e as suas expansões. Eu quero saber de Rodite o que você gosta e o que você não gosta de Blood Rage. Vamos lá, os prós e contras pra finalizar isso? Sim. De início, eu dei uma olhada na comunidade, realmente, as regras deles são um pouco confusas ali. Se for pra analisar, ele deixa brecha, tanto que quando Sim. a gente começou a jogar no começo, teve muito erro que conforme a gente foi jogando, que a gente foi entender. Sim. Então, a primeiro momento, eu acho que as regras dele é um pouco mal esclarecidas, não falha. Mas fora isso, Blood Rage é um dos meus jogos favoritos pelo fato de ele ser algo... Os monstrões. Voltado, não só pelo fato de ser voltado ao PVP, mas é aquilo que o Zaldos falou, você tem várias opções. Você pode partir pro PVP, ou você pode partir simplesmente agricultura. 50 milhões de missões e morrer em determinados pontos certos pra você, no final do jogo, ganhar. O que me incomoda um pouco, dá a impressão que as novas mecânicas tentam balancear algum ponto em relação às cartas. Mas eu já vi muitas vezes a gente jogando e o jogo virar por causa, digamos, de uma carta, que nem a gente tinha comentado lá, o Trono de Odin. Sim. O cara dobra os pontos e às vezes o cara faz muito ponto, digamos, na última rodada. E daí como o cara faz muito ponto e dobra, acaba virando o jogo, entendeu? Eu acho que isso que é um pouco quebrado. Eu não quebrado. Acho isso tão quebrado. Mas existem alguns plot twists no final por causa da mecânica dele que, eu diria assim, todo mundo faz besteira na primeira era, porque todo mundo tá meio que ajustando a sua estratégia. Sim. Na segunda, o pessoal já tá bem mais definido. Na terceira, os pontos são exponenciais. É. Sim, é que, tipo, ninguém consegue se distanciar muito de todo mundo a ponto de não ter mais volta. Mas, só na terceira era. Mas de início, realmente, dá uma certa vantagem se alguém for, digamos, se alguém fidar alguém. Sim. Entendeu? E tem uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, você pode nem fazer tanto ponto na primeira, na segunda, terceira era, mas você pode já falar, lá na Ragnarok da quarta era vai ser aqui, então eu já vou começando a dominar desde a primeira era. Então você pode fazer um planejamento a longo prazo. Eu acho isso interessante. Daí você vai olhando suas cartas, vai guardando aquela cartinha interessante, então... Alô, Iha. O Iha mesmo. É questão de full estratégia. Sim. Mas me incomoda o fato de, tipo, eu saber que eu tenho que planejar muito tempo antes, porque senão o cara vai estar com o Trono de Odin na última mas era. Mas eu acho que esse jogo é ele inteiro fazer planejamento Entendeu? A longo prazo. Ele é um jogo de planejamento a longo prazo. Não, mas é que, tipo, eu tenho medo dessa falsa impressão que ele te dá de você estar ganhando. Entendeu? É, isso é. Daí, chega na última era e você fica em último. Surprise. Entendeu? Eu nunca tive essa impressão. É o que você sempre tá perdendo. Cara, quantas vezes você jogou até você ganhar mesmo? Ah, eu acho que foi umas boas 5 vezes. Sim. Foi o melhor dia da minha vida. E Xande, o que você acha, já que você é o detentor, provavelmente você deve ter mais pontos positivos que negativos de Blood Rage aí. Ah, eu sou um defensor desse jogo pelo seguinte. Eu acho que a mecânica dele é extremamente bem feita, simples, mas que ela te dá uma quantidade de possibilidades muito maior do que você pensa vendo a simplicidade do jogo, né? Ele tem poucos elementos e pelo fato de você ter pouca coisa e muita coisa pra pensar, né? Pouco recurso e muita coisa pra pensar, ele te dá muito mais possibilidades do que você achava que esse jogo te daria, assim. Ele te surpreende muito positivamente quando você joga 2-3 vezes e você começa a sacar coisas bem diferentes que você não fez no primeiro jogo e que dão certo, né? Pontos negativos, eu diria que a maneira com que eles lançaram as expansões mostrando outros conteúdos no jogo, com exceção do quinto jogador, que eu acho que dá um conteúdo bem melhor, trazer trazendo uma pessoa a mais e o jogo realmente ficando completo, as outras expansões elas trazem um... Encher linguiça. Pouco conteúdo, né? É, não é aquele conteúdo que fala assim, putz, eu preciso. Não, mas preciso concordar com você agora, porque depois que a gente analisou, pra já que a gente não jogou muito ainda essa expansão dos deuses. Jogou uma vez só agora, foi a primeira vez hoje. É, dá a impressão que, não, ela dá um leque muito maior de como em relação a isso. É. Eu acho que não dá pra você ser tão cruel e... É, tem que jogar mais pra preconceituoso dizer. Preconceituoso pra jogar mais em relação a isso. Os Mystics se mostrou pra isso mesmo. Quando é que você jogou? Eu achei legal de você eliminar coisas. Mas se tem uma coisa que eu gostaria de ver, e eu acho que todo mundo que queria ver mesmo, assim, de expansão... Dragões. São dragões. Caralho, sim, cara. Toca dragões? Aqui, cara. Pô, cara, a mitologia nórdica é dragão, meu irmão. Pô. Na verdade, o que a gente quer ver monstros novos, eu acho. Uma expansão que só tem monstros novos, eu acho que daria uma coisa de... Nossa, que legal. Agora eu posso ter uns bichão diferente aqui. O duro que vai ser difícil, né? Porque já lançaram, já estão com outros jogos. Vai ser difícil. Só se o cara falar... O Eric Lane falar... que tal lançar uns monstrinhos aqui? Aí... É, isso eu acho que o pessoal que surfou mais nessa onda foi quem comprou o Kickstarter. Eu acho que eles ficaram com coisas muito legais e que agora só ficou pra eles. É, até dá pra você tentar comprar de um jogador de outro, que tá, às vezes compra duas cópias pra vender, só que aí o preço é lá em cima. O que eu gosto de Blood Rage é essa questão do elemento cobertor curto, sabe? Você puxa uma coisa aqui, mas você deixa descoberta ali, sabe? Mas eu gosto muito do aspecto de caminhos de vitória diferente. Ele fala assim, você não gosta de deletar? Ou o aspecto também de você fazer a dádiva dos deuses, que daí você fala, eu vou ter que mudar minha estratégia porque tá vindo carta muito interessante de outra coisa aqui. Mas como eu disse, não adianta você querer ficar variando estratégia e chegar na última era você não fazer nada de ponto. Você tem que fazer um combo de uma era pra outra. Porque assim, quando você participa do Ragnarok é interessante, porque você tá ganhando ponto, mas você tá perdendo criatura em campo. Porque de uma era pra outra, o que não morreu no Ragnarok vai de uma era pra outra e você pode usar aquilo como vantagem pra você no futuro. Então às vezes participar de Ragnarok no começo... Concordo. É interessante? É. Mas tem que ver como que vai ser a vantagem a longo prazo. Então... Mas eu sempre tento não participar da porra do Ragnarok e nunca consigo me dar bem na... Você tem que começar a participar? Não, assim, isso que eu tô falando. Porque às vezes você quer... não, quero me manter em campo forte. Só que às vezes a reconstrução do jogo é tão rápida que... É que se for focar somente em combate, não é jogo pra isso. Só se você tiver muito benefício ali por conta de machados suficiente, ou até por conta isso do Thor, né? É um ponto que podia ser melhor premiado, recompensado o combate em si. Uhum. Porque, vamos abrir um parênteses aqui pra nós finalizar. Viking, a glória é o combate total. Isso, né? Isso é. Na verdade, o jogo é em torno disso, da glória, né? Mas eu acho que o combate podia ser um pouco melhor recompensado. Por ser um jogo viking, o que me frustrou mais é que se você focar em missões, ela vai dar muito mais ponto do que você realmente ir pro combate e realmente conquistar territórios. Sim. Aí que tá. É um jogo... Tem uma pegadinha euro por causa de... Você tem que dominar a área, né? E sim, não a Meditech, que é inteiramente pra combate. É, pra mim seria legal. É, sim. Ele prega assim, você tem que conquistar, mas você tem que permanecer vivo. Sim. Entendeu? Não é simplesmente conquistar, né? Você tem que ter um controle da área. Por isso que isso é um ponto negativo no meu ponto de vista. Por gostar... Não que estrague o jogo. Não que estrague o jogo, exato. É porque pra quem não gosta do PVP e quer fazer um jogo mais safe, é um jogo completo. É isso. Porque ele tem o PVP e ele tem esse controle de área. Por isso que eu acho que é um jogo tão... Fez um tanto sucesso que nem ele é. E ele não deixa o PVP estranho entre as pessoas, porque tem jogos que você ataca um cara, vai ficar aquele clima entre você e o cara, porque você não sabe se aquele cara agora virou seu inimigo, mas aqui todo mundo é seu inimigo e morrer e uma coisa hora, normal. Outro vai ser um filho da p... Vai botar um bonequinho ali e vai matar todos os bonecos e você nem vai ver. Você já parte do princípio que traição e treta vai acontecer com tudo e todos. Sim. No geral, é um jogo que a gente gosta muito do nosso grupo, sempre rende boas risadas, assim, é um jogo divertido e tem uma diversão bem interessante, porque vai dar treta aqui, vamos colocar as coisas, né? Então, eu acho que vale a pena. Gera um hype, né? Tipo, a disputa de poder, resolução dos combates, é uma coisa... E no final, o tabuleiro tá maravilhoso, porque quanto mais coisas você vai ganhando, mais criaturas você vai poder colocar em campo, cara, então... essas figuras são lindas, cara. Sim, esse com mini, né? Deixar, só não ganha das figuras da workshop, né? E as Black Scons também são boas, mesmo. Você quer... A miniatura é bonita, não só gosto da mecânica. Mas enfim, olha só. Que é isso, 3, mano? Eu tava muito louco aqui. Mas chegamos ao fim de mais um episódio. Tá drogado, tá contando contagem regressiva pra acabar o que é. Exatamente. Né? Chegamos ao final aqui de mais um podcast, então a gente fica por aqui. 2. 1. E até o próximo turno. Que é esse cara? Como é que você apareceu aqui? Vem de Van Halen.